YK536, Rádio Onda Livre AM de Piracicaba, operando em 910 kHz. Esta é a sua Onda Livre. Tá na onda? Tá com tudo. Onda Livre, tá com alegria, tá na onda, tá com a informação, tá na onda. O time tá em campo, tá na onda, o papo tá gostoso, tá na onda. São 7 da manhã, bom dia a você, meu amigo, você, minha querida amiga, dona de casa. Estamos chegando nesta segunda-feira, 26 de dezembro, depois do Natal. Espero que todos tenham tido um santo Natal, ao lado da família, das pessoas que você verdadeiramente ama. Estamos aqui começando a última semana do ano, com toda a equipe, para continuar prestando serviços para você. Cidade hoje parada, comércio não abre, a indústria trabalha normalmente, bancos também, mercado municipal trabalha, mas a cidade hoje, né, o grande movimento do comércio, pelo menos, não tem. São 8 da manhã, mais 58, estamos indo embora, estamos terminando o nosso Bom Dia da Onda. Obrigado ao Giovanni, Adriana Passari, ao Tony Costa, Lilian Geraldini, que nos ajudaram a fazer mais esse programa. Fiquem aqui, tem o Jornalismo da Onda, tem o Padre Marcelo. Hoje é segunda, tem a Espreguiçada da Adriana às 10 da manhã, tem o Esporte, a Lilian, o Rico, o Clodoaldo, o Paulo. Volta o Esporte, a programação líder de audiência da Rádio Onda Livre AE. Se Deus quiser, amanhã. Amanhã é terça-feira. Aqui estaremos a partir das 7 da manhã para mais um dia de luta, de trabalho e de muita dignidade pela alma. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus e até lá. Piracicaba, onde estiver, estarei sempre te elogiando, te enaltecendo, a minha querida e sempre eterna noiva da colheita. Tchau e até amanhã. YK536, Rádio Onda Livre AM de Piracicaba, operando em 910 kHz. Esta é a sua Onda Livre. Tá na onda? Tá com tudo. Onda Livre. Onda. Notícia. Notícia. Notícia. YK536, Rádio Alvorada de Piracicaba Limitada, 910 kHz, onda média, bem no meio do seu rádio. Flash Memories Alvorada trouxe James Brown, I Got You. Antes teve Piogen, Last Kiss. CEO, Chris Fona Rose, Isabela Taviani, Gostoso Demais. Alvorada, 7:35.